CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. Dez horas e dois minutos deste sábado, 13 de julho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 16 graus. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Futsal busca reabilitação fora de casa contra o Quedas do Iguaçu pela segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Corinthians lança projeto social Chute Inicial em Foz do Iguaçu e terá a presença do ex-atacante Birubiru. Campeonato Amador de Futebol da Primeira Divisão de Foz do Iguaçu começa neste domingo com 9 equipes. Divisão de acesso tem sequência neste final de semana. Colorado é o destaque até o momento na segunda fase, com 100% de aproveitamento. E ainda, a rodada do Campeonato Brasileiro tem clássicos estaduais, entre eles o Atletiba. Agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e vamos começar o CBN Foz Esportes com muitos destaques no programa de hoje, começando a falar aqui em Foz do Iguaçu de um projeto social que será lançado neste sábado, daqui a pouquinho, na Associação de Moradores da AKLP, o projeto social do Corinthians, o projeto Chute Inicial. A inauguração desse projeto vai contar com presenças ilustres, entre eles os ex-jogadores do Timão, Birubiru e Renato. Na linha com a gente está Humberto Siqueira, ele que é um dos coordenadores, o coordenador desse projeto, que vai tratar aí de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos nos naipes masculino e feminino. Humberto, como é que está a expectativa aí? Como é que vai funcionar esse projeto que vai ser inaugurado, né, daqui a pouquinho aqui em Foz do Iguaçu? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bruno, esse projeto é o seguinte, é um projeto do Corinthians, esse projeto já existe em todo o Brasil, com mais de 200 escolinhas espalhadas pelo Brasil. A gente está montando a primeira escola de futebol feminino do Corinthians no estado do Paraná, e hoje está sendo feita essa pré-inauguração lá na KLP. A KLP é parceira da gente nesse projeto, junto com o Valdir Weber e o Mussolini. Agora, é um projeto social que busca contemplar aí crianças de 5 a 15 anos de idade. Como é que vai funcionar as matrículas? Elas pagarão mensalidades ou é um projeto mais voltado para crianças menos favorecidas? Como é que vai ser esse projeto? Na verdade, serão cobradas mensalidades, sabe? Só que algumas situações a gente vai estar cedendo algumas bolsas, entendeu? Para aquelas crianças mais carentes e que têm algum potencial para o futebol. Quem quiser se inscrever, como é que faz o procedimento para inscrições? O procedimento, na realidade, vai ser na KLP, a partir de quarta-feira. Nós vamos estar lá com o pessoal lá fazendo as inscrições. E pelo telefone 4535412108, está lá com a Alan. E o celular 99841-1112. A presença está sendo aguardada a presença dos ex-atacantes, os ex-jogadores do Corinthians, Birubiru e Renato. Eles já estão na cidade? Já estão por aí? Estão. Inclusive, ontem à noite a gente deu um tour aqui na cidade, que o Biru chegou ontem por volta das 12 da manhã e chegou com fome. E nós estivemos lá no Rafaim com ele lá. E a receptividade da torcida corintiana, como sempre, é calorosa. E nós contamos com a presença da Fiel Torcida agora para o almoço na KLP com o Renato, campeão mundial pelo Corinthians e pelo eterno ídolo corintiano, Birubiru. Agora, Humberto, a gente sabe que o Corinthians tem uma grande torcida em vários locais, vários lugares do país, né? Não só aqui em Foz do Iguaçu. Claro, aqui em Foz do Iguaçu não seria diferente. E a tendência, então, é ter uma grande procura aí pelos pequenos corintianos, crianças e adolescentes para participarem desse projeto. Tem limite de vagas? Como é que vai funcionar? Na realidade, a gente está começando aí com 30 alunos por grupo, né? Na realidade, tem o grupo sub-7, o sub-9, o sub-11, o sub-13 e o sub-15. Então, vão ser fechados grupos de 30 atletas, até mesmo para os atletas terem uma qualidade técnica melhor para estar aprimorando. E depois dessas 30 vagas, será fechado outros grupos só depois de 30 alunos novamente. Então, fechados em grupos de 30. Agora, o objetivo principal, claro, é formar, além de cidadãos, né, não seria ganhar competições, né, é formar uma educação melhor assim, para essas crianças e adolescentes, aí, formar cidadãos, não basicamente que sejam no futuro profissionais jogadores, né? Não, com certeza. A gente tem que priorizar o caráter da pessoa, né? A gente está lá para valorizar, para aprimorar o futebol dos alunos e tudo. Mas nosso maior intuito é a formação do caráter, né? Isso é muito importante. Ninguém garante que ninguém vai ser um atleta de futebol, que você sabe que não é fácil, entendeu? Apesar da gente estar tendo um contato direto com o Parque São Jorge, já fica um pouco mais fácil. Mas o interessante é essa criança saber respeitar, entendeu? Saber que do esporte ela vai ter a noção de grupo, entendeu? E mais importante é não sair da questão da educação. O jovem lá tem que estar estudando, tem que estar compromissado com a educação. Essa é a nossa ideologia. Humberto, só para finalizar aqui na CBN, haverá observadores do Corinthians ao longo dos meses aí para avaliar possíveis atletas que possam interessar para o time em equipes de base do time paulista? Sim. A gente, duas vezes por ano, o Corinthians manda um representante, entendeu? O nosso grupo já atua em Londrina e Maringá, entendeu? E quando acontece um caso excepcional de algum garoto que se destaca, além dos outros, a gente está levando ele para o Parque São Jorge com alguma antecedência. Humberto Siqueira, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Sucesso para o projeto Chute Inicial do Corinthians e que tenha aí uma boa participação. E mande um abraço aí da equipe CBN para os jogadores Birubiru e Renato que estarão presentes aí nessa inauguração desse projeto. Muito obrigado a você, Bruno, pela atenção, pelo carinho dos ouvintes da CBN. E eu quero convocar a Fiel Torcida para estar aqui com a gente na KLT. Aqui vão ser apresentados os professores hoje. O pessoal está entendendo o projeto da gente aqui, a gente está explicando, deixando tudo bem claro para todos os interessados. E um forte abraço para todo mundo aí. Ok, falei aqui com Humberto Siqueira, coordenador do projeto Chute Inicial do Corinthians aqui em Foz do Iguaçu, que vai acontecer lá na AKLP, com crianças na idade de 5 a 15 anos, adolescentes já de 15 anos, podendo participar. Repetindo os telefones de contato para quem quiser fazer a matrícula, 3541-2108, o telefone prefixo de Santa Terezinha, né? Falar com o Humberto. E 9841-1112, o Alan. São os telefones de contatos que nós temos aqui na CBN. Agora são 10 horas e 10 minutos. Vamos continuar falando de futebol, porque neste domingo começa o Campeonato Amador de Futebol da primeira divisão aqui de Foz do Iguaçu. E contará com a participação de 9 equipes. Eram para ser 10, mas o ABC Chalon desistiu da competição. A novidade este ano é que agora terá rebaixamento para a segunda divisão. O último colocado será rebaixado. E no ano que vem, o torneio ganhará a presença de mais 4 equipes que estão disputando também fase final agora a segunda divisão. 4 equipes vão se classificar se juntando com as 8 que ficarão na primeira divisão, tendo 12 no total. O regulamento prevê, nesse campeonato amador da primeira divisão, que na primeira fase as equipes jogam entre si em turno único. Apenas o último colocado é que não avança para a fase seguinte, ele será rebaixado. E na fase seguinte, os 8 primeiros vão em disputa de mata-mata se enfrentarem em cruzamento, vão se enfrentar em cruzamento olímpico. A cada rodada, um time vai folgar. Nessa primeira será o São Francisco, né? Porque temos 9 equipes e uma vai ficar sobrando aí a cada rodada. O São Francisco não joga neste final de semana. Os jogos deste domingo, às 3 horas da tarde, Três Lagoas e Canarinho, Vila C e Baterias Pilar, Vila Paraguaia e Vila A, e Jardim São Paulo e Portuguesa são os jogos da primeira rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão. aqui de Foz do Iguaçu, que acontece nesse final de semana, neste domingo, começando aí mais uma disputa da primeira divisão. Agora são 10 horas e 12 minutos, falando agora de futsal, já que hoje à noite o Foz Futsal busca a reabilitação no Campeonato Paranaense da Série Ouro, segunda fase. O time iguaçuense começou essa segunda fase no sábado passado, perdendo para a Copagril Marechal pelo placar de 3-0 no ginásio Costa Cavalcante. Hoje à noite, a equipe iguaçuense joga fora de casa contra a equipe do Quedas do Iguaçu. O jogo será no ginásio Carecão, na cidade de São Jorge do Oeste, porque o ginásio do Tarumã, em Quedas do Iguaçu, está interditado pelo Ministério Público. Lembrando que o Foz Futsal, assim como o Quedas do Iguaçu, eles estão no grupo A da segunda fase, que tem a presença também da Copagril Marechal, do Cascavel, do Ponta Grossa e também do Foz Cataratas Futsal. As equipes jogam entre si, todas contra todas, em dois turnos, ida e volta, e os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. O técnico do Foz Futsal, Paulo Cruciac, não tem baixas para o jogo de hoje à noite. Ele deve começar a partida de logo mais às 8h30 da noite com Henrique Rafaim, Neto, Rodriguinho, Wellington Coco e Sidney Ribeiro. A delegação iguaçuense viaja para São Jorge do Oeste no começo da tarde de hoje e retorna logo após a partida. A rodada da segunda fase, começou ontem à noite. A Copagril Marechal derrotou o Ponta Grossa em casa pelo placar de 3-1 e lidera o grupo A com 6 pontos. Hoje, além de Quedas do Iguaçu e Foz Futsal, nós teremos também Maringá e Associação Cascavelense e Pato Branco contra Umuarama, essas duas partidas pelo grupo B da segunda fase da Série Ouro. Agora são 10 horas e 14 minutos. Neste domingo também tem mais uma rodada da segunda fase, já que estamos falando de segunda fase, a segunda fase da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Foz Futebol Clube, como a gente já sabe, infelizmente não avançou para a fase seguinte, mas 6 equipes ainda disputam 2 vagas para a primeira divisão do estadual do ano que vem. O Colorado é o destaque nessa segunda fase, com 2 vitórias em 2 jogos, 100% de aproveitamento, lidera com 6 pontos. Em segundo aparece o PSTC de Londrina com 4. Na terceira posição, com 3 pontos, tem o Prudentópolis. E depois, com apenas 1 ponto, temos Metropolitano de Maringá, Junior Team e Cincão. Os jogos deste final de semana, todos no domingo, às 3h30 da tarde. Temos Prudentópolis e Junior Team, Metropolitano de Maringá contra Colorado e PSTC contra o Cincão. São os jogos deste domingo, terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Os 2 primeiros avançam para a final e, consequentemente, se classificam para a primeira divisão do ano que vem. Não há rebaixamento nesta fase da competição. Nós sabemos, na primeira fase, os rebaixados foram o Grêmio Maringá e também a equipe do Roma de Apucarana. O Foz Futebol Clube escapou na última rodada de ser rebaixado para a terceira divisão ao vencer o Francisco Beltrão no estádio do ABC. Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. O Palmeiras jogou ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro e goleou o ABC, lanterna da competição, com apenas 2 pontos. O Palmeiras, como sinaliza o operador de áudio aqui da CBN, palmeirense, marcou 4 gols. Ele me fez o sinal de 4 aqui e o Palmeiras meteu 4-1 na equipe do ABC. Jogaram ontem também Atlético Goianiense e Figueirense. E o Atlético perdeu em casa para a equipe catarinense pelo placar de 3-2. E das 4 primeiras equipes que hoje estariam classificadas para a primeira divisão do Brasileirão, 3 são catarinenses. A Chapecoense, que lidera com 19 pontos, o Figueirense, que é terceiro colocado com 16, e o Joinville, que é quarto colocado com 15 pontos. Ainda tem o Avaí, né, que está distante dos 4 primeiros. O Avaí é apenas o 15º colocado com 8 pontos, mas o estado de Santa Catarina, contando com 4 equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é segundo colocado com 18 pontos, assumiu a vice-liderança da competição com a goleada de ontem por 4-1. Jogos deste sábado da Série B. Às 4h20 da tarde, no estádio Independência, em Belo Horizonte, tem América Mineiro e Bragantino. O Paraná Clube joga no estádio Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí, também às 4h20 da tarde. O Joinville recebe a Chapecoense, clássico catarinense. O América de Natal enfrenta o Sport, lá em Natal. Também teremos, às 9 horas da noite, Ceará e Asa de Arapiraca e Guaratinguetá contra o Icasa. São os jogos deste sábado da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E enquanto isso, no Campeonato Brasileiro da Série A, a CBN transmite hoje à noite a partida direto de Macaé entre Fluminense e Internacional às 18h30 da tarde. A transmissão da CBN começa às 17h30 direto de Macaé. Neste sábado também teremos outros jogos. Santos e Portuguesa na Vila Belmiro também às 18h30 da tarde. Às 21h da noite, Ponte Preta e Bahia no Moisés Lucarelli em Campinas. Neste domingo, às 16h da tarde, Corinthians e Atlético Mineiro, Vitória da Bahia e São Paulo no Barradão. Também teremos Atletiba, Coritiba e Atlético Paranaense no estádio Couto Pereira. A estreia do técnico Wagner Mancini no Atlético Paranaense. O Atlético, que não vive um bom momento, está na zona do rebaixamento. E a CBN transmite neste domingo, a partir das 15h da tarde, com o jogo começando às 16h, Grêmio e Botafogo na Arena Grêmio em Porto Alegre. A estreia de Renato Gaúcho diante da torcida. Ele estreou sábado passado contra o Atlético Paranaense, um empate em 1-1, e agora vai fazer a sua estreia na Arena Grêmio, que terá a presença da filha do Renato Gaúcho, a Carol Portaluppi, no estádio lá em Porto Alegre. Grêmio e Botafogo. Na sequência tem clássico carioca. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, Vasco e Flamengo, também com transmissão aqui da rádio que toca notícia. O domingo encerra com os jogos Criciúma e Goiás às 18h30 em Criciúma, Cruzeiro e Náutico no Mineirão, também às 18h30 da tarde. A liderança do Brasileirão é do Botafogo com 13 pontos, o Coritiba aparece em segundo com 12. Bahia é o terceiro colocado com 11, o Bahia tem um jogo a mais porque jogou no meio de semana contra o São Paulo. E venceu, né, o São Paulo lá no Morumbi por 2-1. O Bahia assumiu a terceira posição. Aliás, o São Paulo também vai estrear treinador, né? O Paulo Autuori vai estrear contra o Vitória fora de casa em Salvador. E já que falei do Bahia, o Vitória é o quarto colocado com 10 pontos. Os times baianos estão bem. Os clubes baianos estão bem no Campeonato Brasileiro da Série A por enquanto. O Fluminense é quinto colocado com 9 pontos, o Cruzeiro é o sexto com 9, aí temos Internacional, Corinthians, Grêmio, todos eles com 9 pontos. Em décimo aparece o São Paulo com 8, Santos, Goiás também 8. Atlético Mineiro, que está na final da Libertadores, joga contra a equipe do Olímpia nesta quarta-feira em Assunção, jogo de volta em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro é 13º com 7 pontos. O Vasco também tem 7, Portuguesa é o 15º colocado com 7 pontos, Ponte Preta 16º com 6. Na zona do rebaixamento temos Criciúma, Flamengo, Atlético Paranaense, todos eles com 6 pontos, e o último colocado é o Náutico com apenas 4 pontos. Só para finalizar o CBN Foz Esportes de hoje, uma última notícia que já demos aqui durante a semana. O jogador Vinícius René Dias, o popular Zico, que nasceu aqui em Foz do Iguaçu, ele foi convocado essa semana pelo técnico Ney Pereira para 2 amistosos da Seleção Brasileira de Futsal contra a Bélgica. O Zico, que estreou na seleção aqui em Foz do Iguaçu contra a Costa Rica, inclusive marcando um gol na vitória por 3-0. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista, às 11 horas tem o CBN Turismo. CBN Foz Esportes fica por aqui e volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Tenham todos um bom final de semana. Tchau! CBN Esportes.